Mano, que louco quer observar o comportamento e atitude do lado de cá. É muito louco, é só analisar o contraditório, paradoxo, paira no ar. Ser ou não ser, eis a questão. Falar é muito fácil, quero ver fazer então. Responda com franqueza o que eu vou perguntar. Contradição é matou, que cê vai falar. Cê acha certo jogar sua vida fora? Cê acha certo fumar a pedra toda hora? Cê acha certo ver a sua mãe chorar? Cê acha certo ver seu filho se drogar? Cê acha certo meia dúzia enriquecendo? Cê acha certo 100 milhões empobrecendo? Cê acha certo 300 de salário? Cê acha certo 13 mil lá pro plenário? Cê acha certo país da corrupção? E se caísse 30 mil na sua mão? Cê acha certo guardar uma arma em casa? E seu filho se matar com esta arma? Cê acha certo mulher espancada? Mais um tapa na sua não pega nada? Que cê faria se colasse um talarico na orelha da sua nega tipo brinco? E se a mina do seu truta te enquadrar? Qual atitude será que cê vai tomar? Cê acha certo tanta bosta na TV, mas quando a bunda rebola cê não vai ver? Cê acha certo na TV enganação? Entre o Gugu e o Faustão, qual a sua opção? Cê acha certo a TV se essa loucura? Mas me cita um programa da Rede Cultura. Cê acha certo preconceito racial? Você falar que é moreninho é legal? Cê acha certo que acabe com a paz? Mas se mexer com você, aqui já. Faz o que eu falo, que eu faço, não faça não. Contradição, usa a voz da razão. Faz o que eu falo, que eu faço, não faça não. Faz o que eu falo, que eu faço, não faça não. Faz o que eu falo, que eu faço, não passa não. Tirei você a conclusão. Cê acha errado mina que sai com uma pá? Cê acha errado nós ter uma em cada lugar? Cê acha errado nossa constituição? Por que será que só tem pobre na prisão? Cê acha errado enquadrar os irmãos de paz? E os vândalos bem louco não é demais? Cê acha errado covardia com o irmão? Mas se for de outra torcida, pega ele, né não? Cê acha errado um pirata em cada ponto? Ou um CD original por 30 conto? Cê acha errado brasileiro analfabeto? Mas respeitar o professor, deixa quieto. Cê acha errado político ladrão? Qual deputado cê votou nessa eleição? Cê acha errado esquecer do criador? Mas fala aí, cê só não lembra na hora da dor? Cê acha errado os crentes no portão? E quantas vezes você falou de amor pro seu irmão? De amor pro seu irmão, de amor pro seu irmão. Contradição, sim ou não? Generalização, tire você a conclusão. Os dois lados da moeda andam lado a lado. O que pra mim pode tá certo, pra você tá errado. Essa questão é de valor e respeito, entendeu? Respeita meu espaço que eu respeito seu. Faz o que eu falo, que eu faço, não faça não. Faz o que eu falo, que eu faço, não passa não. Faz o que eu falo, que eu faço, não passa não. Usa a voz da razão. Faz o que eu falo, que eu faço, não passa não. Tirei você a conclusão. E mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. Mais uma vez. Usa a voz da razão.